Você aprontando, eu te perdoando. Foi enchendo minha paciência, até que transbordou, larguei de mão. Não vou sobrar mais não. É que o seu caso infelizmente não tem solução. Agora não precisa atuar na minha frente, ensaiar discurso pra contar mentira. Não vou mais me importar. Já tomei coragem, cê fez o favor de me preparar. Tô pronta pra trair, joguei fora a vergonha que eu tinha na cara. Vou sair por aí, na primeira boca vou fazer parada. Não vai ser na sua frente, cê não vai saber com quem. Aprenda como eu aprendi a dividir alguém. Tô pronta pra trair, joguei fora a vergonha que eu tinha na cara. Vou sair por aí, na primeira boca vou fazer parada. Não vai ser na sua frente, cê não vai saber com quem. Aprenda como eu aprendi a dividir alguém. E me divide também. Você aprontando, eu te perdoando. Foi enchendo minha paciência, até que transbordou, larguei de mão. Não vou sobrar mais não. É que o seu caso infelizmente não tem solução. Agora não precisa